Bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é mais uma edição do WR Quiz apresentado aqui pelo podcast de Wrestling. Essa é a nossa segunda edição e vamos ter umas lutas bem interessantes hoje. Hoje teremos o nosso Open Card entre Michael, Max, nosso campeão, né? Little Bastard. Só fazendo Open Match aí, uma quiz single match que vem a seguir. Michael, né? O seu debut aí no WR Quiz. Michael, qual é a sua expectativa aí pra sua debut, né? No quiz? Ah, vamos tentar ganhar, né? A do Bernardo, que já tem uma vitória aí já experiente. Tá, beleza. Aí entra aí o campeão, né? Bernardo. And I know I'm indestructible. And I know I'm indestructible. O que você tem expectativa aí pra essa luta e a sua field com o Lucas Thomas tá cada semana que passa mais apimentado? Ah, tipo, eu não quero falar sobre o Lucas Thomas, que isso aí, esse tal de esqueleto aí. Eu quero falar sobre esse cara, tipo, me dá uma nó na garganta quando eu falar sobre ele. Eu tô concentrado na luta de hoje, tipo, tô pensando em ganhar, vou ganhar, massacrar esse tal de Max aí, que não sei o que, que é esse cara. E que vem o Tomás aí. Esse tal de esqueleto aí pra me massacrar também, provar que eu sou melhor. Sou o WR Quiz Champ, cara. Toca essa merda aí. Agora teremos a nossa Quiz Single Match, que é o nosso Open Card de hoje. As regras são as seguintes. Dois participantes se enfrentam, no caso, Little Bastard e o Michael. São perguntas baseadas em conhecimentos gerais sobre wrestling. Serão feitas 5 perguntas e uma bônus aos dois. Nas 5 questões normais, acertos valem 10 pontos e os erros valem menos 5. E as respostas devem ser dadas em menos de 8 segundos. Na questão bônus, o acerto vale 20 pontos, o erro vale menos 10 pontos, tem direito a uma dica e a resposta deve ser dada em menos de 10 segundos. E ganha o participante que mais pontuar. Tá, então vamos seguir aí, seguindo a nova tradição. O champ vai começar respondendo. Então vamos lá, Little Bastard. Primeira pergunta. Qual foi o lutador com maiores reinados com World Titles? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Triple H. Ok, Michael, valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. É o Triple H. Tá, segunda pergunta, vamos aí, Michael. Qual foi o último campeão hardcore da WWE? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Último campeão? Sim. 2 segundos, rápido. Terminou seu tempo. Vamos aí, Little Bastard. Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. William Regal. Tá ok, vamos à terceira pergunta. Little Bastard, qual foi o último... O WCW World Heavyweight Championship deixou de existir em qual ano? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. É, 1997. Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Michael? 2001. É, Michael, qual é o nome da atual presidente da TNA? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. Ronaldo. Ok. É, Little Bastard. Dixie Carter. É, vamos à questão número 5. Little Bastard, quantas vezes o Randy Orton foi World Heavyweight Championship? Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. 3. É, vamos aí, Michael. Você tem... Valendo 10 pontos, você tem 8 segundos. 5. Fechou. E agora vamos à questão bônus. Começamos com o Michael, né? É, qual superstar mais venceu o TNA World Heavyweight Championship? Valendo 20 pontos, você tem 10 segundos. O TNA World? Sim. Quer uma dica? Se tiver. You suck. Ixi, ajudou muito. Mickey Foley. Já deu tempo. Vamos lá, Little Bastard. Kurt Angle. Ok, fechou aqui, eu vou somar os resultados. Ok. Tá, voltamos aqui com resultados em mãos, mas antes vamos, como já é de tradição, né, vamos falar as respostas das perguntas que foram feitas a ambos os competidores. Na primeira pergunta, eu perguntei qual foi o lutador com maiores reinados com World Titles. A resposta certa é Triple H. Ambos acertaram. 10 pontos para Little Bastard e Michael. Na segunda pergunta, eu perguntei qual foi o último campeão hardcore da WWE. É, nenhum dos dois acertaram. O último campeão hardcore da WWE foi Rob Van Dam. O título foi até abdicado porque ele foi unificado com o Intercontinental Championship. Na terceira pergunta, eu perguntei em que ano o WCW World Heavyweight Championship deixou de existir. O Michael falou 2001, aproximou, mas no quiz single match vale a resposta exata, então menos 5 para ambos. Na quarta pergunta, eu perguntei qual o nome atual da presidenta da TNA. O Michael nem se dispôs a responder, né? Menos 5 para o Michael, e o Little Bastard acertou Dixie Carter, 10 pontos para Little Bastard. Na quinta pergunta, eu perguntei quantas vezes o Randy Orton foi World Heavyweight Championship. Ele foi campeão uma vez somente, então nenhum dos dois pontuaram porque falaram umas quantias muito altas. Na questão bônus, eu perguntei qual superstar mais venceu o TNA World Heavyweight Championship, valendo 20 pontos. Eu ainda dei uma dica, o Michael nem ouviu o que falou direito, mas já estava errado. E o Little Bastard acertou o Kurt Angle. E fechou assim, Little Bastard com 25 pontos e Michael com menos 20. Então, Michael, é duro dizer, mas você perdeu. Considerar seus finais aí do Mike, né, que fez um debut aí, contestou até uma das minhas questões, mas o que você tá achando aí, o que você espera para as próximas edições aí? Eu ganhar, né, os sagazes aí, em cima do Titer. Ok, Little Bastard, alguma coisa a dizer? Dizer que hoje eu ganhei uma sacrista de Mike aí, que foi mais um pelanca que eu encontrei no meu caminho, e que avisar pro tal do esqueleto aí que não é porque ele ganhou do Andy, ele vai perder hoje pra esse adversário surpresa dele aí. Ou seja, eu vou comandar isso aqui, continuar comandando e continua o show aí, Vinícius. Virou peça que ganhou, vamos ver o que tem por aí. Acesse o podcast de wrestling.blogspot.com e roda-se www.blogspot.com. Na semana passada. E agora oficial, Andy vs Esqueleto no nosso meio evento. E semana que vem será um adversário de surpresa. E se o tal de Esqueleto ganhar as duas, ele virá atar pelo WR Chris Champion? Logicamente. Estamos de volta aí, os comerciais. Já vamos diretamente para o main event. E como foi anunciado recentemente, né, o Tomás só terá sua title shot caso vença hoje o main event contra um adversário surpresa. E seu adversário será o Vinícius. Vinícius, o que você tá achando, a expectativa para essa luta de hoje? E o que te impulsiona a lutar contra o Lucas Thomas e ter topado esse desafio? Cara, o que me impulsiona mesmo é porque quem merece o título é o pequeno bastardo. Eu vou ajudar ele hoje. Tenho certeza que o Lucas não vai enfrentar ele, porque o Lucas é um merda. E o Lucas não chega lá não, cara. E entra aí o Lucas Thomas esqueleto, né? Are you scared? Esqueleto, o que você tem de visão assim da sua possível title shot na próxima edição, caso vença agora? O que você tá achando? Cara, eu tô totalmente focado nessa luta aí contra o Vinícius, porque não vai ser uma luta fácil. Pensar na outra luta depois, porque primeiro, pra depois ter minha title shot, eu tenho que vencer essa luta. Ok, Ok, vamos começar. Para mudar as estipulações aqui, para ficar uma coisa diferenciada, hoje vai ser uma awareness match, uma quiz awareness match, que consiste nas seguintes regras. Dois participantes se enfrentam, serão feitas 5 perguntas. Geralmente são perguntas sobre dados importantes, valendo mais pela aproximação, e é dada a resposta certa. Os acertos valem 10 pontos e os erros valem menos 5, e a resposta tem que ser dada em menos de 8 segundos. Tá ok, vamos começar aí pelo Vinícius. Primeira pergunta: qual ano o Triple H se tornou o primeiro World Heavyweight Champion na WWE? Valendo 10 pontos, você tem 10 segundos. 1994. Skeleton, valendo 10 pontos, você tem 10 segundos. 1995. Segunda pergunta, Skeleton: quantas vezes o WrestleMania já foi feito no Madison Square Garden, valendo 10 pontos? 3. Ok, Vinícius Silva, 10 segundos. 4. Terceira pergunta, Vinícius Silva: qual foi o primeiro WrestleMania feito ao ar livre, valendo 10 pontos, você tem 10 segundos? Foi o WrestleMania 10. Skeleton: WrestleMania 9. Ok, vamos à quarta pergunta. Skeleton: qual foi o único WrestleMania a não ter um combate pelo WWE Championship? Valendo 10 pontos, você tem 10 segundos. WrestleMania 18. Vamos lá, Vinícius Silva. Foi o 16. Ok, Vinícius Silva. Quinta pergunta: desde qual WrestleMania tem se realizado uma Money in the Bank Ladder Match? Valendo 10 pontos, você tem 10 segundos. Desde WrestleMania 20. Vamos lá, Skeleton, valendo 10 pontos, você tem 10 segundos. Desde a WrestleMania 20. Ok, vou olhar aqui os resultados. Tá ok, estamos aqui com os resultados. Primeiro eu vou dar as respostas das perguntas da primeira quiz da Awareness Match, que teve a primeira pergunta a seguinte. Eu perguntei: em qual ano Triple H se tornou o primeiro World Heavyweight Champion da WWE? Valendo 10 pontos, o Vinícius Silva falou 1994, o Skeleton falou 95, passaram longe, foi em 2002, mas como Quiz Awareness Match vale mais por aproximação, o Skeleton levou os 10 pontos. Na segunda pergunta, eu perguntei quantas vezes o WrestleMania já foi feito no Madison Square Garden. Valendo 10 pontos, Vinícius Silva falou 4, o Skeleton acertou em cheio. 3 vezes foi feito no WrestleMania 1, 10 e 20. O WrestleMania, que pra quem não sabe, logicamente, né, feito de 10 em 10 anos. Na terceira pergunta, eu perguntei qual foi o primeiro WrestleMania feito ao ar livre. O Vinícius Silva falou 10, o Skeleton acertou de novo em cheio, WrestleMania 9. 10 pontos para o Skeleton. Na quarta pergunta, eu perguntei qual foi o único WrestleMania a não ter um combate pelo WWE Championship. Valendo 10 pontos, o Vinícius Silva falou 16, o Skeleton falou 18, mas foi o WrestleMania 1. Esse é o primeiro WrestleMania, não teve nenhum combate pelo WWE Champion. Então, foi por questão de aproximação, o Vinícius Silva levou os 10 pontos por causa de 15, né? Na quinta pergunta, eu perguntei em qual WrestleMania foi realizada a primeira Money in the Bank Ladder Match, valendo 10 pontos. Nenhum dos dois acertaram por um WrestleMania, foi no 21, os dois que colocaram 20, então menos 5 dos dois. E a pontuação final ficou assim: Vinícius Silva menos 10 e Skeleton 20. Então, Vinícius Silva é do dizer, mas você perdeu. O que você tem a dizer aí, considerações finais, pra falar aí com a galera? Queria falar que esse tal de Skeleton aí não vai levar o título coisa nenhuma. Vai continuar aí com o adorável pequeno bastardo. Tá ok. Ok, Skeleton, como eu prometi pra você, você ganhou a title shot. Mas eu não sou um GM que gosta de agradar, então foda-se pra você. Mudança de planos. E as coisas vão ficar um pouco difíceis daqui pra frente. Você não ganhou a title shot. Mas como você, apesar de não admitir, você tem mostrado competência. Então, eu vou te dar mais uma chance. Se você vencer a próxima match, semana que vem, oficialmente você será o number one contender ao title do Little Bastard. E seu adversário será... será uma surpresa também. Eu mesmo sendo trapaceado por todos e por todo mundo, eu me mantenho focado, concentrado pela minha próxima luta, que eu ainda não sei quem que é, mas no meio desse shield, o único face sairá ganhando. Então chegamos ao fim de mais uma edição do WR Quiz, depois de um meio evento polêmico, né, do adversário surpresa, e espero que o Tomás fique aí preparado, porque não vem coisa boa pro lado dele não. Tivemos um open card interessante, que fiquem ligados, porque semana que vem pode acontecer muita coisa boa por aí. Até mais. Go, go, Power Rangers! Power.